inclusive, para o quarto, para a cozinha, equipamentos eletrônicos de qualidade para você economizar lá na Piauí Eletro. Entre em contato com o nosso telefone, tá certo? 94-32-2373, 94-32-2373, Piauí Eletro, é a sua loja de móveis e eletro da cidade de Oeiras, aqui na Praça Coronel Orlando Carvalho. Agora são 7:10 e a gente segue trazendo mais notícias para você que sintoniza o seu jornal Plantão das Cidades. Olha, você que é usuário de WhatsApp aí, a gente sabe, né, que hoje, inclusive, utilizam algumas vezes, né, as pessoas usam até para utilizar como prova de crime, de denúncia, o print, o famoso print do WhatsApp. Recentemente, rumores nas redes sociais surgiram de que o WhatsApp avisaria ao usuário quando alguém fizesse uma captura de tela, né, de uma conversa. A empresa se manifestou a respeito, embora esses boatos não sejam novos e já tenham circulado anteriormente, a funcionalidade ela nunca foi implementada, não. Questionada, né, pela imprensa sobre a possibilidade de lançar essa função e a previsão para a sua implementação, a assessoria do WhatsApp afirmou que a empresa não comenta sobre rumores, né? E as redes sociais, muitos usuários nas redes sociais até demonstraram preocupação com a possível adição da ferramenta. Um usuário até comentou, postou no X, né, antigo Twitter, disse até assim: o fofoqueiro não tem um dia de paz. O internado, o fofoqueiro não tinha um dia de paz, né? Outro se queixou: ao invés de melhorar a cada atualização, parece que só quer expor o fofoqueiro. Agora não vai ser possível nem tirar um print da conversa que a outra pessoa vai saber. É. Aí ficou difícil agora, viu? Desse jeito. O fofoqueiro tá difícil. É, pra quem é fofoqueiro de plantão, o negócio tá fácil. É, no site oficial do WhatsApp, a última atualização foi divulgada em 21 de novembro, não menciona essa funcionalidade. A atualização mais recente apresentou a opção de transcrição de áudio, que por sinal é muito bom. E a gente pode. Quando a pessoa, você tá ocupado, não, ou numa reunião, num ambiente que você não pode ouvir o áudio naquele momento, você só vai lá, segura e transcreve o áudio. Isso é muito bom. É, a funcionalidade é muito boa. Excelente, é excelente. Agora são 7:13. Mandar um bom dia aqui, ó, pra dona Luzinete, costureira, né? Tá na sintonia. Obrigado pelo carinho. Ana Maria na Rua. A Marleide também. A Marleide tá ouvindo a gente. Deixa eu trazer um recado aqui. A JL Solar congelou os preços de seus sistemas de energia solar até o final de dezembro. Falta poucos dias, tá bom? Aproveite, porque seus sistemas de energia solar agora no final de ano garantindo condições incríveis para você. Olha, instalar um kit em sua casa, sua empresa, nunca foi tão fácil. Imagine você pagar parcelas de apenas R$260 em até 96 meses. São 8 anos para você pagar suavemente. E tem mais, você só começa a pagar em abril de 2025. É a chance que você esperava para economizar de verdade e ainda contribuir para um futuro sustentável. A JL Solar é o seguinte: para você fazer o seu orçamento, solicite o seu orçamento pelo WhatsApp até pelo 89-9437-5783. 89-9437-5783. É o WhatsApp da JL Solar. Agora são 7:14. Olha, um homem sofreu queimaduras no rosto após uma coxinha explodir em um bar da cidade de Curitiba, aí no Paraná. Enquanto o cliente saboreava, né, o salgado, o caso foi registrado aí na última sexta-feira, mas acabou repercutindo nas redes sociais, viu, Rogério, nesta quarta-feira. As câmeras de segurança do estabelecimento gravaram o momento exato onde o homem morde a coxinha e ela simplesmente explode na cara dele, deixando ele, inclusive, com algumas queimaduras na região do rosto, viu? Aí a gente vendo as imagens, inclusive, porque tem as imagens aqui, a gente até se assusta, viu, Rogério? Porque uma simples coxinha que quase que até cega este senhor, viu? Porque ela simplesmente explodiu, né? De uma forma que... Ali, o que poderá ter acontecido, Edivan? A massa não estava, enfim, não estava pronta, sei lá, o que terá acontecido para aquela coxinha explodir, né? Aí um especialista vai ter que explicar, porque, né? Porque assim não é comum, né? Então acho que talvez tirou antes de assar, antes do ponto, né? De assar corretamente. Uhum. Olha, um bom dia aqui para o Carlos de Quincó, né? O teu primo, é isso? É o Carlos de Quincó. Lá no Barrigas. Bom dia, meu primo, bom dia, Rogério. Bom dia. Ele mandou aqui, tem aqui o Julão, lá da comunidade Machado. Bom dia, Julão. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia para vocês que estão na nossa sintonia. E aí, quem também está na sintonia é a Sueli, lá no Barrigas, né? Sueli, também é o meu pai, o evangelista. Evangelista. Bom dia, obrigado pelo carinho. Estão lá. Vamos mandar um alô aqui para dona Nedina, que ela estava dizendo que a gente não lembra dela. Olha bom aí. Bom dia, dona Nedina. Olha aí, dona Nedina, viu? A senhora recebendo seu alô, viu? Olha, Rogério, o Donald Trump, né, provoca o governo do Canadá, viu? Ele não tem mais o que fazer, esse homem. O Trump, ele diz que Canadá deveria ser anexado pelos Estados Unidos. Há quase um mês de assumir aí a Casa Branca, né, o novo presidente eleito, né, Donald Trump, né, eleito aí para o seu mandato, diz que o Canadá deveria ser anexado pelos Estados Unidos. A fala foi uma provocação à crise política enfrentada pelo país vizinho e que começou depois que ele anunciou taxas de importação, viu? Inclusive o Brasil irá sofrer também com essas taxas de importação. Vamos ouvir. Mais de um mês de assumir a Casa Branca, Donald Trump disse que o Canadá deveria ser anexado pelos Estados Unidos. Uma provocação ao país vizinho que enfrenta uma crise política iniciada depois que o próprio Trump anunciou uma taxação de produtos canadenses. Eles são o quarto maior parceiro comercial dos Estados Unidos, o principal aliado militar no continente americano e agora alvo de novas tarifas. Há poucas semanas, Donald Trump anunciou que cobraria uma taxa de 25% na importação de produtos canadenses. O mesmo seria feito com o México. Segundo Trump, o objetivo é forçar os dois vizinhos a enfrentarem o tráfico de drogas e a imigração ilegal nas fronteiras com os Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, visitou o futuro presidente americano para tentar negociar. Ao retornar, o premier anunciou uma série de medidas para proteger a fronteira. Há pouco mais de um... Muito bem, agora são 7:18, 7:18. Olha, Rogério, temos aqui uma explicação, né? Temos um áudio aqui de quem trabalha com salgados. Entende. E entende, né? A dona Ângela Pimentel, bom dia, obrigado pelo carinho, meu amor. Cadê a Micheliane? Bom dia também, viu? Obrigado pela sintonia. E a dona Ângela mandou aqui um áudio pra gente, explicando aí o que pode ter acontecido com esse salgado que por pouco, viu, não deixa esse rapaz com o rosto inteiro queimado. Vamos ouvir. Bom dia, Divan. Bom dia, Rogério. Rogério, a questão da coxinha, não é que ela tirou ela antes de assar. Ela assou, foi demais, demais. Porque a coxinha, tanto faz a coxinha, um enroladinho de salsicha, ele é igual a panela de pressão. Se assar demais, passar do ponto, muitas vezes acontece aqui comigo, que às vezes eu esqueço fazendo alguma outra coisa, quando eu tiro do óleo, eu escuto só aquela explosão, pô, fica só aquela massa mole dentro e aquela casca dura, parecendo uma capa de uma cuia, dura que só, e realmente, pior não é ela, pior é a salsicha. Porque se estourar dentro do óleo, como já aconteceu comigo, é uma explosão muito ruim e queima mesmo, viu? É, a questão é ela assar demais, ela passar do ponto. Ah, legal. Olha, uma ótima explicação, bem, viu, dona Ângela? Obrigado, viu? Eu disse que a gente tinha que ouvir aqui um especialista, viu, Rogério? A dona Nadina mandou um áudio aqui. Bora lá. Obrigado, Rogério, por você lembrar de mim, viu? Deus que lhe abençoe. Amém. Bom dia. Nós vamos para um break e já já a gente volta trazendo mais notícias para você. Não saia daí, é rapidinho. Meio Norte, a número 1. A magia do Natal já invadiu a nossa loja. Presenteie quem você ama com economia. No Natal dos Sonhos, Piauí Eletro tem presente para toda a família. Confere aí. Roupeiro 6 portas em 10 vezes sem juros. Bicicleta Aro 26 com parcelas de 90 e 50 centavos. Churrasqueira elétrica com 50% de desconto. Cooktop com 20% de desconto. Caixa de som por 49,50 mensal. Cama box casal em até 10 vezes sem juros. Natal dos Sonhos Piauí Eletro. Aproveite para tornar o Natal inesquecível, com presentes que inspiram sorrisos e muita alegria. Piauí Eletro, compromisso total com você. Em Santa Rosa do Piauí, você conta com o supermercado Hilário e a distribuidora Hilário com os melhores preços e qualidade que você, cliente, precisa. Trabalhamos com tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza, higiene pessoal e frios em geral. Temos o menor preço da cidade e o melhor atendimento. Muitas promoções esperam por você durante todo o ano no supermercado Hilário. Estamos localizados na Avenida Joaquim Castelo Branco, centro de Santa Rosa. Proprietários, Hilário e Jussara. Entre em contato pelo telefone 988-17-4080. Não, aí o cara me ligou lá na rádio e falou assim: Dário Neto, ração pra gato, cachorro, sabe onde tem, criatura? Eu falei, mas é claro que eu sei. Lá no mercado municipal, na cidade de Oeiras, Piauí. É, sabe onde você vai? Lá na Zotec Ração, meu filho. Procura lá a Graziele e o Jansen Rocha. Rapaz, pensa num povo bom. Você tá doido. Lembrei até daquela moda: a solidão vai acabar comigo. A solidão vai acabar comigo. Se quem amo não voltar. E que? Se você quis só me dar um castigo, já chega, amor. Pode voltar. Nós sabemos que você já é linda e maravilhosa. Mas também sabemos que uma maquiagem, mesmo que basiquinha, vai te fazer brilhar ainda mais. Pensando nisso, a loja Sol Básico traz todas as maquiagens e acessórios que estão super em alta para pertinho de você. Ah, não sabe seus tons? Não se preocupe, a gente testa. Nossa equipe é qualificada para atender e te dar uma consultoria exclusiva com os produtos ideais para a sua pele. Pensou em maquiagens, skincare e acessórios? Pensou na Sol Básico. Estamos localizados na Praça Visconde da Parnaíba, 105, Centro de Oeiras, Piauí. Não pode vir até nós? Nós vamos até você. Estamos online nas redes sociais, é só mandar um oi. Ver bem é bom demais, tá logo bem ali, a Ótica Canoa. Ajeita você aí. Qualidade nos produtos, o atendimento é bom demais. Viagem à Canoa Quebrada e o placar do futebol são campanhas da Canoa. É de Oeiras do Piauí, terra de gente de fé. É feliz quem vive aqui. É grátis a manutenção, limpeza e higienização pro seu óculos durar. É na Ótica Canoa, ver bem é bom demais. Vá logo bem ali, a Ótica Canoa, ajeita você aí. Meu compadre, olha só, encontrei Cortez Construção e Metalúrgica na hora de construir. CCM tem de tudo, você tem que conferir. Minha casa tá ficando do jeito que eu sempre quis. E o preço lá é bom? É bom demais. Tem cimento, tem tijolos? E muito mais. Cortez Construção e Metalúrgica tem preço baixo toda hora. Vai na frente, meu compadre, tô indo pra lá agora. Materialize os seus sonhos na hora de construir ou reformar. Passe primeiro na CCM. Cortez Construção e Metalúrgica. Elétrica. Temos materiais elétricos, hidráulicos, tintas, ferragens, ferramentas, pisos, porcelanatos, portas, janelas, cimento, telhas e tijolos, além de aluguéis de andaimes e ferramentas. Com as melhores condições de pagamento, com os melhores preços. Venha conferir o nosso atendimento e garanta o melhor negócio. Avenida Duque de Caxias, no centro de Oeiras. Telefone 988215127. CCM, Cortez Construção e Metalúrgica. Tudo em material de construção e metalúrgica. Neste Natal, o Boticário tem a variedade que você precisa para surpreender. São mais de 30 kits de edição limitada, com itens exclusivos e produtos que você já ama, além de presentes a partir de R$27,90. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial. Neste Natal, presente é o Boticário. Promoção válida até 25 de dezembro. Consulte condições nos canais de venda. Oliveira Móveis, transformando o seu lar com conforto e estilo. Na Oliveira Móveis, você encontra tudo o que precisa para renovar sua casa, com elegância e praticidade. Móveis e eletros que vão deixar sua casa do jeito que você sonhou. Qualidade e preços imbatíveis. Temos crediário próprio, dividimos tudo para facilitar sua vida. A entrega é rápida e a montagem é grátis. Passe agora mesmo na Oliveira Móveis e descubra como é fácil mudar o visual do seu lar. Rua Raimundo Queiroz, Beco do Cemitério, Centro, Oeiras. Organização Genésio e Valdiane. Telefone 899-9407-9011. Se você é de Santa Rosa e região e está prestes a fazer suas compras de gêneros alimentícios e itens diversos, não deixe de visitar o Comercial Primo. Aqui, a economia anda de mãos dadas com a dona de casa. Temos um açougue com carnes fresquinhas todos os dias, além de uma grande variedade de hortifrutas e verduras. Tudo isso pelo menor preço da cidade, com descontos em todas as compras. No Comercial Primo você ainda pode aproveitar os serviços da Loteria Primo, incluindo facilidades bancárias como o pagamento de contas, saques, depósitos e até mesmo fazer suas apostas. Estamos ansiosos para recebê-lo. Venha nos fazer uma visita na Rua São Francisco, no centro de Santa Rosa do Piauí. Organização Chico de Milton. Meio Norte FM. Acorde muito bem informado no Plantão das Cidades, com Edivan Oliveira e Rogério Silva. Agora são 7:27 na cidade de Oeiras do Piauí. Estamos trabalhando ali em nome da Inovação Vidros e Alumínios, viu? A Inovação tem produtos de qualidade para você. Tá precisando renovar os ares da sua casa, né? Tá precisando aí renovar, quer cuidar, quer dar aquele novo olhar, né, para sua casa, para sua residência. Você que tá construindo, tá reformando, você que quer mudar. Então a Inovação com certeza tem a solução para você. Quer inovar? A Inovação renova para você, tá? Inovação Vidros e Alumínios é onde você encontra portas e janelas de vidros, box de vidros e acrílicos, guarda-corpos de escadas, parapeitos de varanda, além de portões de alumínios. Temos também motores para portões e fazemos a manutenção também preventiva no seu portão, viu? Entre em contato agora, olha, com a Inovação Vidros. Aqui que fica na José Tapeti, no centro de Oeiras, 99-9406-6694. 9406-6694. Fale com o seu Francisco Machado, viu? Bom dia, seu Francisco. Obrigado pelo carinho. Inovação Vidros e Alumínios para você. Bom dia aqui, meu amigo José Neto, tá ouvindo a gente. Alô, Gilmazão também, na escuta, o pessoal ouvindo a Meu Norte. Galera tá ligada aqui. Mandou vereador a foto. Gilmar. Mandou, Zé Neto mandou a foto aqui do som ligado. Olha aí. Na Meu Norte. Bom dia, chefe. Obrigado, viu? Bom dia, meu filho. Bom dia, chefe. Valeu pela audiência. Agora são 7h29. Vamos de mais notícia? Trazendo mais notícias para você. Olha, em sintonia, para você que tal mudar de vida esse final de ano, Edivan? Aí sim. A Mega da Virada em 2024 terá o prêmio histórico estimado em 600 milhões. Me diz o que você faria com esse dinheiro. Rapaz, primeiramente seria mudar a vida, né? Mudar de vida, literalmente, pagar as contas, olha só. Ia pagar as contas e o que sobrasse resolvia. O que sobrasse fazer as viagens, fazer umas viagens, né? Aí eu acho que não dá pra dever esse tanto, não. Aí ia sobrar alguma coisa, né? É possível que depois não desse pra colocar as contas de água, energia e IPVA em dia. Sim. E aí o restante ia viver, né? A Caixa Econômica Federal abriu ontem, né, na quarta-feira, as apostas exclusivas para a Mega da Virada, que deve ter o maior prêmio da história do concurso, estimado em 600 milhões. A partir de hoje, você já pode, qualquer aposta na Mega da Virada será válida para o concurso 2810, que será realizado no dia 31 de dezembro. O valor do prêmio pode aumentar conforme a quantidade de apostas. Já pensou? Em 2023, o prêmio estimado era de 570 milhões, mas saltou para 588. Então, 600 milhões pode aumentar, né? Pode aumentar. E aí? E aí não precisa só um ganhar, não. Isso, dá para ganhar pelo menos um 10. Isso. Poder... E o de 2023 foi 588, ainda foi dividido por 5 apostas que acertaram as 6 dezenas. Como a Mega da Virada é um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores com 6 acertos, o prêmio será dividido entre os acertadores de 5 números. Então aumenta mais a chance, certo? Porque aí é diz bom. Que você tem chance. Mais chance, né? Segundo os especialistas, diz que você tem mais chance de ser atingido 2 vezes por um raio, que é coisa rara, né? Uhum. E tem chance de ser morto por mordida de um hipopótamo do que ganhar na Mega Sena. É mesmo. Você tem mais chance de ser morto por ser atingido 2 vezes por um raio e ser morto por um hipopótamo, né? Que também não é coisa fácil de se encontrar, do que você ganhar na Mega Sena. Em comparação, né? As chances, as oportunidades. Então é melhor que seja ganhar na Mega Sena. É melhor. São 7h32. Olha, ainda... trazendo notícias para você, a Rússia anuncia vacina contra o câncer e cientistas duvidam, né? O Ministério da Saúde da Rússia anunciou neste dia 15 de dezembro o desenvolvimento de uma vacina contra o câncer com a tecnologia do RNA mensageiro, a mesma usada para fazer algumas das vacinas contra a Covid-19, por exemplo. Segundo o diretor do Centro de Pesquisas Médico em Radiologia, Andrei Karpin, a vacina será distribuída aos pacientes de graça. A informação foi veiculada pela rádio russa Russias. O diretor do Centro de Pesquisa, né, em Epidemiologia e também Microbiologia, Alexander Grandbrich, disse que a agência russa, a TESS, que ensaios pré-clínicos mostraram que a vacina é capaz de inibir o crescimento de tumores e potenciais metástases. A notícia foi recebida com cautela por pesquisadores da área, viu? Mas a notícia é boa. Olha aí. A notícia é boa, mas a notícia é boa que anuncia uma cura de um câncer, né? Porém, vindo da Rússia, tem que ter um pouco de cautela, né? Porque a Rússia... Não, porque a gente sabe que a Rússia, né, pode ter segundas intenções por trás. Porque a Rússia, eles são, né, um presidente, a gente sabe, né, como é... A atuação dele, né? Sempre... Pode querer fazer um... Então, controlar, sabe, a população mundial, né? Isso também, porque, né, ele tem demonstrado... Dizimar, né? Exatamente, ele tem demonstrado... Porque a gente tem acompanhado, né, a forma como ele vem conduzindo as situações, enfim. Olha, falando agora aqui, há pouco, em offline, sobre trânsito, ficar distante de casa, retorno. É ruim quando você faz uma viagem, ainda que é trabalho, enfim, que seja, ou a viagem mesmo a passeio, mas que acontece um imprevisto e você acaba tendo que adiar o retorno para casa sem ser por vontade, né? Por obrigação. Agora você imagine aqui, Edivan, essa situação, que a NASA adiou o retorno de astronautas lá no espaço para março de 2025. Entenda aqui a situação. A NASA anunciou na terça-feira que os astronautas, né, presos no espaço há mais de 6 meses terão sua missão estendida pelo menos até o final de março. Inicialmente o retorno estava previsto para fevereiro de 2025. Os dois pilotos de teste, eles decolaram em 5 de junho no primeiro voo de astronautas da Boeing para a estação espacial, com a missão prevista para durar uma semana. Tu já imaginou, Edivan? Era para passar uma semana. Eles foram em 5 de junho, era para passar uma semana. E ainda estão até hoje. E agora era para vir em fevereiro, já foi adiado para o final de março. No entanto, a missão foi estendida devido a problemas na cápsula Starline da Boeing, que retornou, que teve que retornar vazia à Terra, né, em setembro. Aí a NASA informou que o atraso no lançamento da tripulação substituta fez com que o prazo de volta fosse alterado. E uma nova tripulação precisa ser enviada antes, né, que o astronauta, a Will Murray e o Williams, possam retornar. A próxima missão foi adiada e em mais de um mês e está programada para o final de março. E a SpaceX, né, necessita de mais tempo para preparar a nova cápsula para a decolagem, considerando usar uma cápsula diferente da empresa para manter os voos dentro do cronograma. Já pensou? Aí é complicado, viu? Você está em outra cidade, está em outro país, já é ruim, agora tu imagina no espaço. Está no espaço, sem perspectiva de voltar. Sem dia certo. Não dá para confiar, ultimamente não dá para confiar no que a NASA diz, né? Não sei o quê. Porque aí era para ter programado, Rogério. Primeiramente, mas não dá para enviar. Foi programado, o problema é que. Mas é porque deu um problema na cápsula que não confiaram em retornar com a tripulação. Aí é complicado, viu? Porque ela poderia não resistir. Não resistir à aterrissagem, né? Parece filme de ficção científica, mas viu? É verdade. Parece filme de ficção científica. E aí, como é que fica a vida desses astronautas, né? São 7:37. Olha, a cantora, a Tati Girl, ela fez um desabafo, né, um pronunciamento nesta quarta-feira, surpreendeu inclusive seus seguidores, seus fãs, ao contar que não conseguiu adotar o cachorro Caramelo, né, que é o cachorrinho que assistiu o show da Tati Girl no último show que ela fez, Rogério, no litoral piauiense, em Cajueiro da Praia. E aí havia, né, interagido, né, e vi ela estava inclusive vendo a possibilidade de adotar esse cachorro, estava lá no show, e aí o cachorro parou para ouvir o show da Tati Girl e ela ficou encantada com o Caramelo, né? A Tati revelou que após o vídeo viralizar nas redes sociais, o tutor do animal apareceu e não permitiu a adoção. Inclusive, ela e a equipe já estavam mobilizando para levar o animal, para ela cuidar, né? Inclusive. E aí acabou sendo impedida. Vamos ouvir aí um trecho do desabafo da cantora. Bom dia, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu não consegui a adoção do Caramelo. Eu tô muito triste porque eu já tinha colocado dentro da minha cabeça, né, alimentado a esperança de que eu ia criar, que ia cuidar do Caramelo. Mas encontrar o Caramelo na rua, como eu postei pra vocês o vídeo, e apareceu o dono do cachorro e não quis me dar, não. Eu fiquei muito triste, porque as pessoas preferem criar um cachorro no meio da rua do que dar pra alguém que vai ter o maior cuidado do mundo, né? Porque você viu que o cachorro tava até com a feridinha. Eu ia cuidar, estava tudo certo, já tinha visto veterinário, tudo. Eu não posso obrigar a pessoa a me dar o cachorro, né? Gente, eu fiquei muito triste, sabe? Mas, por um lado... Agora são 7:39, né? Quem acompanhou as redes sociais viu que tinha um caramelo, Rogério, um cachorro que estava atento, acompanhando o show da Tati Guel, e ela se encantou com o cachorro e queria adotar o cachorro para cuidar, né? Porque ela pensava que se tratava de um animal de rua, né? De um cachorro de rua. No entanto, o dono apareceu posteriormente. Acho que o dono estava na festa também nesse dia. E aí levou o caramelo para passear. São 7:40. Agora pulou. São 7:40 na cidade. Vamos. Nós temos agora o nosso correspondente Celso Silva, diretamente de São Paulo, trazendo as últimas da capital Bandeirantes. Bom dia, Edivan Oliveira e Rogério Silva. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, disse nesta quarta-feira, 18, que a gestão dele terá tolerância zero com os policiais que forem presos por suspeita de crimes ou ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Conforme o G1 publicou nesta terça-feira, 17, 4 policiais civis em São Paulo foram presos após terem sido delatados entre 2023 e 2024 pelo empresário Vinícius Gritsbar, executado na saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos no mês passado. No dia anterior, na segunda-feira, 16, uma operação do Ministério Público de São Paulo e as corregedorias da Polícia Militar e Polícia Civil prendeu 5 policiais militares acusados de extorquir dinheiro de ambulantes estrangeiros na região do Brás, no centro de São Paulo, formando uma espécie de milícia na região. A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa, onde o governador faz um balanço dos 2 anos à frente do Palácio dos Bandeirantes. No evento, ele afirmou que, apesar do avanço dos episódios de violência policial no estado nos últimos meses, as corregedorias da polícia nunca se puniu tantos profissionais. São Paulo, nesse momento, com temperatura de 19 graus de elevação, com a máxima prevista de 29, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Celso Silva, da capital Bandeirantes, para Meio Norte FM. Acorde muito bem informado no Plantão das Cidades, com Edivan Oliveira e Rogério Silva. Meio Norte FM, Meio Norte. Mecânica Tecnocar. Seu veículo precisa de reparos no motor, câmbio, embreagem, suspensão, injeção eletrônica, elétrica e serviços de borracharia. O lugar certo é a Mecânica Tecnocar. Estamos situados na BR-230 Transamazônica, 3581, em frente à entrada do Mirante Morro da Cruz. Entre em contato pelo nosso telefone 899-9431-7200. Mecânica Tecnocar. Organização Divino. Seu medicamento precisa comprar. Farmácia do Trabalhador, esse é o lugar. Você vai gostar. Preço justo e variedade tem, tem qualidade também. Corre, vem aproveitar. Balançou. Farmácia do Trabalhador, Oirense é o lugar certo, vem economizar. É isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai. Farmácia do Trabalhador Oirense. Tem perfumaria em geral, cuidados pessoais. Tem cosméticos, medicamentos éticos, genéricos, fitoterápicos e similares, produzidos pelos melhores laboratórios. Tem preço justo, atendimento de qualidade pra você economizar e se sentir bem. Farmácia do Trabalhador Oirense. Associada à rede Soma Drogaria. Está localizada na Praça Visconde da Parnaíba, Centro Comercial de Oeiras, Piauí. Seu carro tá com um problema. Venha pra Chiquinho Autopeças, onde você encontra o melhor atendimento e o melhor preço da cidade. Mecânicos qualificados para melhor lhe atender. Temos balanceamento, alinhamento, acessórios para veículos leves e pesados. Avenida Transamazônica, fone 3462-2661 ou 994-200330. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Organização Chiquinho e Maico. Chegou a Black Friday do consórcio na L Nunes. grupos liberados com 25% de desconto e até 100 meses de prazo para pagar sem juros. Aproveite o consórcio para tirar seus planos do papel com parcelas que cabem no seu orçamento. Avenida Transamazônica, 1146 ou 89999734426. L. Nunes, Seguros e Soluções Financeiras. Óticas Canoa, você tem o melhor atendimento e a maior variedade em relógios e óculos da cidade. Marcas nacionais e internacionais. Siga-nos no Instagram, Óticas Canoa Oficial. Óticas Canoa, proteção e estilo todos os dias. Vem pra cá, vem pra Canoa. Loja que te ofereça várias facilidades? Então vá no Armazém Eldorado. Armazém Eldorado. Móveis e eletrodomésticos em até 15 vezes. Trabalhamos com crediário próprio e a entrega e montagem grátis. Só que você encontra qualidade, bom preço e melhor atendimento. Não espere mais. Venha para o Armazém Eldorado. Lembrando que com seu carnê quitado, vale bônus para novas compras. Venha conferir nossas promoções. Armazém Eldorado. Estamos localizados na rua Miguel Oliveira, número 104. Armazém Eldorado, o sucesso do seu lar. Ferrara Locadora, sua melhor opção para locação de veículos em Oeiras, Piauí. Carros seguros, revisados e com o conforto que você e sua família merecem. Pacote com motorista incluso, variedade em modelos e marcas, a sua escolha. Locação com tempo determinado pela sua necessidade. Ferrara dispõe ainda de serviços de oficina veicular. A oficina Martelinho de Ouro, FWC, mantém a originalidade da pintura do seu veículo, fazendo o reparo se danificar a pintura. Entre em contato e faça o orçamento grátis. Ferrara Locadora e Oficina Martelinho de Ouro. Avenida Transamazônica, Rodagem de Picos, Oeiras, Piauí. Contatos 89-99445-0136 e 89-99440-5064. Conheça o Clube Mais Terrena, um programa de fidelidade que recompensa você por ser um cliente Terrena. Veja como é simples participar em compra ou serviço realizado na Terrena, seja na loja, em projetos de energia solar ou na assistência técnica. Você recebe pontos que podem ser trocados por prêmios. Não perca essa oportunidade. Fale conosco pelo WhatsApp 89-9402-3899 ou nos visite na Transamazônica número 62, bairro Bomba, em Oeiras. Clube Mais Terrena, sua fidelidade com recompensas extraordinárias. A JL Solar veio para se consolidar em Oeiras e agora dispõe de financiamento com a melhor taxa de juros do mercado. São 3 meses de carência, parcelas a partir de R$150, dependendo do kit. Por exemplo, 600 kW com parcelas a partir de R$260, podendo ser parcelado em até 96 meses. E o melhor, sem comprovante de renda. Isso mesmo, a JL Solar enlouqueceu sem comprovante de renda. Apenas comprovante de endereço e vínculo com a conta de luz 89994-375783, Oeiras, Piauí. Acorde muito bem informado no Plantão das Cidades, com Edivan Oliveira e Rogério Silva. Muito bem, agora são 7h49. Trabalhamos em nome do Comercial Primo, também em nome da Oliveira Móveis. A Oliveira Móveis tem móveis e eletro de qualidade para você. Olha, se você ainda não foi, não conhece, não deu nenhuma passadinha lá na Oliveira, deixa eu convidar você, deixar um convite especial para você. Dê uma passadinha hoje mesmo na Oliveira Móveis, aqui, olha, na rua Raimundo Queiroz, ali no Beco do Cemitério, viu? Passe lá na Oliveira Móveis, fale com o nosso parceiro Genésio, bom dia. Inclusive, bom dia para toda a turma boa, toda a equipe da Oliveira Móveis. É onde você compra móveis e eletro de qualidade pelo menor preço de Oeiras, tá bom? Passe lá para você poder conferir de perto as promoções e as novidades. Dá tempo você aproveitar aí antes do Natal, inclusive, aproveitar para presentear a pessoa que você ama com produtos de qualidade, tá certo? Entregamos em toda Oeiras e região e você tem o melhor crediário, viu? Temos crediário próprio, facilidades com certeza, e tá chegando novidades lá na Oliveira Móveis, tá certo? Que nós vamos anunciar muito em breve aqui no Plantão das Cidades e na nossa programação. Novidades chegando para você lá na Oliveira Móveis. Passe lá, vá lá para tomar um café com o Genésio, tá bom? Obrigado, meu parceiro, meu amigo. Agora são 7h50, são 7h50. Olha, gera uma confusão generalizada em uma academia, acabou aí, olha, fazendo com que duas mulheres se agredissem, né? Elas acabaram se agredindo, né? E indo às vias de fato mesmo, tudo porque, Rogério, houve uma demora para revezar no aparelho de ginástica e aí acabou levando essa discussão, que uma das mulheres acabou não gostando, não achando bom e queria tirar a mulher do aparelho no tapa. Vamos ouvir falta a confusão. Falta de paciência. Meu falta Deus, de paciência do céu. Grande. Tomou outro rumo quando a mulher que estava realizando os exercícios decidiu fazer mais uma série. Insatisfeita com a espera prolongada, a aluna que aguardava reagiu de forma agressiva e aí começaram a discutir e foram pros, ó, os tapas ali, ó, agressão física mesmo. As duas trocaram empurrões, tapas em plena área ali de treinos, surpreendendo outros frequentadores que tentaram, né, intervir para conter essa situação lamentável, né? Que vergonha, tem que ter respeito em qualquer ambiente. Isso das duas partes, de quem tá treinando, faz ali o revezamento, porque o outro também tem horário. Aí você pede para revezar, não consegue, a situação fica mais complicada. Márcia, você já brigou com alguém na academia por causa de equipamento, minha amiga? Eu faço uma cara feia. Se a pessoa tá no celular ali, eu fico olhando, tudo bem, vai demorar, falta muito? Porque a pessoa às vezes quer ficar ali conversando com a amiga e tem às tanta vezes gente. É chato mesmo, né? A situação. Situação complicada, viu, Rogério? Aí eu vou te dizer, viu? Ovo sem paciência, viu? O Senado brasileiro adiou a votação do projeto de lei que visa modernizar as leis de jogos de azar em território nacional, gerando implicações significativas para o mercado de apostas e a economia do país. A decisão de postergar a regulamentação dos cassinos até 2025 pode frear investimentos e fomentar operações ilegais, aumentando o risco, né, associados ao jogo não regulamentado. No entanto, alguns veem a oportunidade de estruturar melhor as políticas para atender tanto às demandas do mercado quanto às necessidades sociais. Uma regulamentação bem sucedida pode gerar receitas significativas e criar emprego diretos ou indiretos. Apesar das incertezas, o adiamento abre possibilidades para plataformas online com menos concorrência dos cassinos físicos, serviços online como apostas ao vivo no Apostas Limitada podem expandir, né, sua base de usuários, oferecendo experiências inovadoras. Isso permite que empresas invistam em tecnologia e marketing digital para capturar um público cada vez mais conectado. Agora são 7h53, estamos trabalhando em nome também do Cantinho do Rony, viu? Cantinho do Rony, que, olha, tem novidades para você que está buscando um lugar, um espaço aconchegante, um espaço ideal para você fazer a confraternização, aquela confraternização da empresa, a confraternização, tá certo, da família. No Cantinho do Rony você tem qualidade, bom atendimento, espaço com excelência, tá certo? E agora temos novidade, viu? Que pode chover à vontade nesse período que você vai ficar tranquilo lá no Cantinho do Rony, porque nós também estamos com o espaço coberto, tá certo? Um cardápio variado, temos a melhor picanha da cidade de Oeiras, tá certo? Lá no Cantinho do Rony. Então aproveite, tá certo? Esse momento para você conhecer o novo espaço lá do Cantinho do Rony, tá certo? E aproveitar também para fazer aquele momento prazeroso de confraternizar com a família. Você pode estar entrando em contato com o nosso telefone, 94080967 94080967, tá certo? Para você poder agendar, tá? E também buscar aí, conhecer o nosso cardápio, porque nós temos, além de picanha, da picanha internacional, da importada, né? Nós temos a especial, temos também aí outros pratos especiais que são preparados especialmente para você, viu? Então o espaço é garantido. Inclusive hoje nossa equipe Meio Norte irá confraternizar lá no Cantinho do Rony, tá? Então você, ó, aproveite a sua empresa, reúna seus funcionários em um lugar aconchegante. Fale com o nosso parceiro Rony, tá certo? E aí você vai ter o melhor lugar da cidade, com certeza, para sua festa. Agora são 7h55 na cidade de Oeiras. Trabalhamos também em nome da SV Digital Shop, em nome do trailer da Cremilda, em nome também, olha, da Oeiras Crédito, dinheiro rápido, fácil para você, em nome de Herbin Motopeças. Mandar um bom dia aqui especial também para minha turma boa lá do Posto Leme, na sintonia com o nosso programa. Olha, Rogério, um carro forte simplesmente pegou fogo lá no centro de Picos, né? Um incêndio em um carro forte utilizado aí para o transporte de valores foi registrado no final desta quarta-feira, dia 18, no final da manhã da quarta-feira, dia 18, lá no centro de Picos, né? O incêndio que aconteceu em frente a uma agência bancária próximo à Praça Josino Ferreira, né? Acabou chamando a atenção, de fato, porque o incêndio só foi controlado porque foi chamado o corpo de bombeiros. Deve ter sido alguma pane elétrica, né? Deve não, né? Pane elétrica no sistema aí. E aí provoca esse tipo de incêndio. Agora você imagina a situação para recolher os valores ali. Não recolhe não. Tem como não. Tem não. Daí, tem seguro. É. Tem seguro mercadoria aí, tem seguro. O incêndio, ele foi parcial, ele não destruiu o carro totalmente, né? Ele foi parcial, com certeza. Não deve ter chegado no cofre, não. Não, o cofre não. É o último a ser atingido. É. Olha, deixa eu trazer aqui uma novidade para você. A JL Solar congelou os preços de seus sistemas de energia solar até o dia 31 de dezembro. Você pode comprar, viu? Nessa promoção, que é a seguinte: imagine só, pagar parcelas de R$260 em até 96 meses. E tem mais, você só começa a pagar em abril de 2025. É a chance que você esperava para economizar e você ainda contribuir com o meio ambiente, com a energia sustentável. Quer fazer o orçamento para saber qual é a quantidade, o kit ideal para você? Então é só entrar no WhatsApp 89-9437-5783 da JL Solar. E fale com a equipe da JL Solar e aproveite, porque essa promoção vai acabar. Em 2025 já vai ser diferente. Então aproveite logo, porque você faz agora em dezembro, aí tem janeiro, fevereiro, março, só vai pagar em abril a primeira parcela. Então não perca, porque uma oportunidade dessa não é todo dia, não. Facilidade que só a JL Solar traz para você. Olha, agora são 7h58. O dólar fechou em alta, viu, Rogério? Mais uma vez, fechando a R$ 6,26 nesta quinta-feira, né? Nesta quarta-feira, perdão. E aí, olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo pode adotar novas medidas de corte de gastos no futuro. Inclusive, em uma entrevista, né? Ele falou, né? Afirmou que acredita numa acomodação do dólar, né? Que voltou aí a bater a casa dos mais de R$6,20, viu, Rogério? E aí é preocupante, porque cada vez que o dólar sobe, também aumenta a preocupação do brasileiro, viu, meu filho? Aumenta, porque fica tudo mais caro. Tudo mais caro. Olha, o café, por exemplo, já está sofrendo algumas consequências. E outras coisas, Márcio. Café, e outras coisas. Eu digo café porque todo dia a gente está tomando cafezinho, tá, gente? E os agora você imagina. Trigo também. Pois é. Trigo, os derivados do trigo. Olha, o café está mais de R$15, uma. Né, uma quarta que a gente fala, né? A quarta do café. Sim, tá, escuta, uns 15, 13, né? 14 reais, né? É. Nós vamos a um rápido break, a gente volta em instantes, tá? Pra finalizar o nosso plantão das cidades. Não saia daí. Friday de verdade? Então prepare-se. É hora de realizar seu desejo de estilo e economia com as ofertas exclusivas que suas óticas Rivelini traz pra você. Não deixe passar. Fique ligado, porque essa oportunidade está chegando e vai te surpreender. Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na ótica Pax. Na Pax União, melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União. Empresa com credibilidade, 50 anos no Piauí. É Pax União, tudo pela vida. Chegou a Black Friday do consórcio na L Nunes. Grupos liberados com 25% de desconto e até 100 meses de prazo para pagar sem juros. Aproveite o consórcio para tirar seus planos do papel com parcelas que cabem no seu orçamento. Avenida Transamazônica, 1146 ou 89999734426. L Nunes, Seguros e Soluções Financeiras. Vem aí mais um grande sorteio do Grupo Engipec. No dia 18 de dezembro, o Grupo Engipec vai sortear 5 motos 0 quilômetro. Ainda não está participando? Visite uma de nossas lojas. Faça suas compras a partir de R$500 e boa sorte. Compre em Picos, Oeiras e Simplício Mendes. Ou pelo Engizap 89-2221-0661. Vai construir, reforma, tem tudo na Engipec. É o mundo. Tem de tudo pra construir, reformar, tem tudo na Engipec. Ver bem é bom demais, tá logo bem ali. A Óticas Canoa ajeita você aí. Qualidade nos produtos, o atendimento é bom demais. Viagem à Canoa Quebrada e o placar do futebol. São campanhas da Canoa, é de Oeiras do Piauí. Terra de gente de fé, é feliz quem vive aqui. É grátis a manutenção, limpeza e higienização pro seu na Óticas Canoa. Ver bem é bom demais, vá logo bem ali. A Óticas Canoa ajeita você aí. Descubra o sabor que transforma seu dia com as marmitas do restaurante Dias Sabores. Cada refeição preparada com carinho e ingredientes frescos para levar praticidade e deliciosos sabores à sua rotina. Faça seu pedido e descubra o segredo dos sabores que transformam seu dia. Estamos localizados na Avenida Rui Barbosa, Oeiras Nova, 1153. Nosso contato para delivery é 89-99421-1287. Vem para Dias Sabores. Quando se fala em posto de gasolina, vem à mente o Posto Leme, onde você abastece seu veículo com combustível de qualidade e melhor atendimento da cidade. Diesel comum, diesel S10, gasolina comum, aditivada e etanol. Oferecemos segurança e praticidade para os clientes na hora de pegar a estrada. Vem abastecer conosco e sinta a diferença a cada quilômetro. Saia na frente com o Posto Leme. Funcionamos 24 horas para melhor atender Oeiras e região. Posto Leme 1 e 2, organização Elton Dantas. Em Oeiras, você conta com a Inovação Vidros e Alumínios, onde você encontra portas e janelas de vidro, box de vidro e acrílicos, guarda-corpo de escadas, parapeitos de varanda, portões de alumínio, além de portas e janelas de alumínio. Temos vidros comuns, espelhos e espelhos pisotados, motores para portões, persianas, fechamento de pia em acrílico e vidro e acessórios para vidros e alumínio. Fazemos manutenções. Inovação Vidros e Alumínios, Avenida José Tapir 479, Centro de Oeiras, telefone 899406-6694. Frangomes, na cozinha, sabores que encantam. Venha saborear o melhor cardápio da cidade, feito com amor e dedicação. Aqui, cada prato é uma experiência única, preparada para tornar sua refeição inesquecível. Frangomes, traz equilíbrio perfeito entre sabor, qualidade e criatividade para sua mesa. Venha saborear o melhor da cozinha com quem entende do assunto. Rua Albina, Residencial Leme. Encomendas pelo telefone 899402-8941. Meio Norte FM. Acorde muito bem informado no Plantão das Cidades com Edivan Oliveira e Rogério Silva. Agora são 8h05 na primeira capital do Piauí, Oeiras, e a sua Rádio Meio Norte, aqui com o Jornal Plantão das Cidades, que está finalizando a sua edição desta quinta-feira, hoje dia 19 de dezembro, Rogério. Encerramos por aqui mais uma edição, amanhã a gente retorna a partir das 6 horas da manhã com mais uma edição do Plantão das Cidades. A todos uma ótima quinta, um ótimo dia e até lá. Muito bem, olha, a gente se encontra amanhã, encontro marcado amanhã, tá certo? Para a gente poder comandar mais um jornal Plantão das Cidades, e a gente quer, claro, também a sua participação. Você fica agora com o programa O Pensamento e a Fé, com o Mestre Vieira, tá certo? E a gente volta com certeza amanhã, se Deus nos permitir. Uma ótima quinta-feira para você e para sua família, e até lá. A partir de agora, você ficará em sintonia com o programa de autoajuda espiritual, O Pensamento e a Fé. Não importa sua crença, religião ou sofrimento, o Mestre Vieira, através das forças mediúnicas e o dom dado por Deus e de jogos de búzios, cartas e tarôs e da vidência espiritual e dos orixás, tem a força para libertar todos os que procuram com problemas espirituais. Está no ar, nesse momento, por essa emissora, o programa O Pensamento e a Fé, com Mestre Vieira. Olá, queridos ouvintes do programa O Pensamento e a Fé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro especial, onde exploramos a espiritualidade e a busca por soluções para os desafios da vida. Hoje, nosso tema é algo que afeta muitas pessoas, mas que muitas vezes é difícil de reconhecer: problemas espirituais causados por trabalhos negativos e invejas. Vamos falar sobre como esses problemas podem se manifestar em nossas vidas e como podemos encontrar ajuda certa para superá-los. Fique conosco, pois temos uma informação valiosa que pode transformar sua vida. Muitas vezes, quando nos deparamos com dificuldades inexplicáveis, sensações de estagnação ou até mesmo um sentimento constante de que algo está errado, podemos estar enfrentando problemas espirituais. Esses desafios podem ser causados por energias negativas, inveja de pessoas ao nosso redor ou até mesmo trabalhos feitos com intenções ruins. Você já se perguntou por que as coisas parecem não dar certo? Mesmo quando você faz o possível para melhorar sua situação, muitas vezes essas dificuldades não são apenas questões práticas ou de sorte, mas podem estar relacionadas a influências espirituais negativas, inveja, maldades e trabalhos feitos para atrapalhar a vida dos outros podem criar obstáculos que parecem insuperáveis. Os trabalhos negativos, como macumbas e outras práticas da magia negra, têm o poder de interferir na nossa energia e em nosso bem-estar. Eles podem manifestar-se como problemas financeiros, conflitos familiares, doenças inexplicáveis e uma sensação constante de bloqueio. Infelizmente, pessoas invejosas ou com intenções ruins podem lançar essas energias negativas sobre nós, dificultando nossa jornada. Mas há uma luz no fim do túnel. Você não está sozinho nessa batalha. E existe uma maneira eficaz de enfrentar e resolver essas questões. Estamos falando do Babalorixá Mestre Vieira, um renomado especialista em trabalhos espirituais que pode ajudar você a superar esses desafios. Mestre Vieira é conhecido por sua habilidade em realizar consultas com búzios africanos e cartas de tarô, oferecendo uma visão profunda sobre a origem dos problemas e as melhores soluções. Ele realiza trabalhos espirituais para todos os fins, ajudando a restaurar o equilíbrio e a trazer paz e prosperidade para a vida das pessoas. Se você está enfrentando dificuldades e suspeita que possa estar lidando com influências espirituais negativas, a orientação do Mestre Vieira pode ser exatamente o que você precisa. Ele irá analisar a sua situação, identificar possíveis bloqueios e trabalhar para remover energias negativas que estejam afetando sua vida. Não deixe que esses problemas controlem sua vida. Busque a ajuda que você merece e recupere a harmonia e a felicidade que você merece. Entre em contato com Babalorixá Mestre Vieira para uma consulta personalizada. Para agendar sua consulta, ligue ou mande uma mensagem pelo WhatsApp para o número 889-9214-3388. O Mestre Vieira está pronto para ajudar você a encontrar as soluções que você procura. Não espere mais. Entre em contato hoje mesmo e dê o primeiro passo para uma vida mais equilibrada e cheia de energia positiva. Esperamos que essa informação tenha sido útil para você. Lembre-se, a ajuda está ao seu alcance e você pode superar qualquer desafio com o apoio certo. Continue sintonizado no programa O Pensamento e a Fé. E até o próximo programa. Que a paz e a luz estejam com todos vocês. Atenção para as datas de atendimento do Babalorixá Mestre Vieira. Dia 7 de janeiro, na cidade de Floriano, Piauí, na Praça Estadual, número 1178, no Hotel União Saraiva, das 8 da manhã até o meio-dia. Fica ali, ao lado dos Correios, na Praça Estadual de Floriano. Dia 8 de janeiro, na cidade de Oeiras, Piauí, no Hotel Marcos Plaza, na Avenida Transamazônica, número 1507, das 8 da manhã até o meio-dia. Se você passa por problemas, por dificuldades na tua vida, me procure. Eu, Mestre Vieira, faço e desfaço qualquer tipo de trabalho espiritual. Realizo consultas com búzios africanos e as cartas de tarô. Se você passa por problemas na sua vida, procure o Mestre Vieira. Ele vai resolver o seu problema de uma vez por todas. Marque uma consulta com búzios africanos ou as cartas de tarô e tenha uma orientação sobre a sua vida. Problemas na vida amorosa, caminhos fechados, comércio parado, vícios, doenças misteriosas. O Babalorixá Mestre Vieira trabalha em todas as áreas. Valor da consulta R$100. Você vai entrar com o problema e vai sair com a solução. Ligue ou envie sua mensagem via WhatsApp 88 99214-3388. Entre em contato e mude seu destino. Nesta época de renovação, em que celebramos o nascimento da luz que ilumina todos os caminhos, que possamos, através da nossa fé, abrir os corações para os ensinamentos de nossos orixás e guias espirituais. Que o Espírito do Natal traga à nossa vida a força do amor universal que nos ensina a caminhar juntos, respeitando nossas diferenças e mantendo a esperança viva, que a energia de Oxalá, nosso Pai amado, nos conduza com sabedoria e serenidade, que Iemanjá nos traga a renovação e a paz em nossos lares e corações. No novo ano, que os ventos de Xangô nos tragam justiça, equilíbrio e coragem para enfrentar todos os desafios, que a sabedoria de Oxóssi nos ajude a sempre encontrar o caminho e que a luz de Iansã nos dê força para seguir em frente, mesmo nas adversidades. Que a fé inabalável de nossas raízes ancestrais seja nossa guia e que o ano novo seja repleto de prosperidade, saúde, harmonia e muita luz. Esta é a mensagem de luz do Mestre Vieira e de todos da Casa Mística da Fé. Que a paz e a proteção dos orixás nos acompanhem em cada passo, hoje e sempre. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Olá amigos, muito bom dia. Chegamos nesse momento, meus queridos, com mais uma carta aqui no programa O Pensamento e a Fé. Programa esse que é apresentado pelo amigo e irmão Mestre Vieira. A carta de hoje vem de Pedra Branca, no estado do Ceará, e quem nos escreve é o Gabriel Silva Souza. Ele escreve dizendo o seguinte: amigo Mestre Vieira e amigos do programa O Pensamento e a Fé. Sou Gabriel Silva Souza, moro em Pedra Branca, Ceará, nasci e me criei nesta cidade, aonde convivo até hoje. Estou à procura, Mestre Vieira, de um grande amor. Já estou com 47 anos e nenhuma namorada consegue ficar muito tempo ao meu lado. Eu não sei porquê. Quando estamos nos arrumando para casar, fico naquela necessidade de que algo está faltando, de que algo está errado. Amigo Mestre Vieira, eu preciso urgentemente ir ao seu encontro, saber o que está acontecendo com a minha vida, saber que problema está bloqueando para que eu possa encontrar o grande amor da minha vida. Eu não sei mais o que fazer, Mestre Vieira. Já bati em várias portas, já fui em várias casas, me prometem isso, me prometem aquilo, mas nada acontece. E um grande amigo meu me revelou que o senhor poderia resolver esse meu problema. Eu gostaria muito, Mestre Vieira, de ir ao seu encontro. Eu imploro nesse momento que o senhor me ajude, que o senhor me dê forças para superar essas necessidades e essas dificuldades que eu tenho de viver ao lado de uma grande mulher. Por favor, Mestre Vieira, eu lhe peço que me dê essa chance, que me dê esse apoio, que me ajude a superar essa expectativa. Eu estou muito triste, acho que já estou até com depressão, sem saber mais o que está acontecendo. E com fé em Deus e no senhor, amigo Mestre Vieira, eu sei que eu vou encontrar o grande amor da minha vida. Um abraço do seu amigo Gabriel Silva Souza e espero em breve encontrar, estar à sua presença, Mestre Vieira, para conversar e contar tudo sobre a minha vida. Sou Gabriel Silva Souza, de Pedra Branca, no estado do Ceará. Olha, Gabriel, é muito fácil, Gabriel. Você vai ligar para o Mestre Vieira, marcar a sua consulta e ele vai te atender com toda satisfação. E tenha certeza que esse seu problema será resolvido, porque o Mestre Vieira é aquele amigo de fé, é o amigo que está junto dos amigos para poder solucionar cada problema, cada decepção. E não esqueça, anote o número 88 99214-3388. Mestre Vieira, esse é o verdadeiro amigo de fé. De fé. Tempos difíceis, épocas ruins. Mas nem tudo está perdido para você. Se você anda com a vida amarrada, no amor, casamento, saúde, negócios, comércio, indústria, lavoura, agropecuária. Ou você desconfia que alguém fez ou está fazendo magia, feitiço, voodoo, macumba. Calma, não se desespere. Procure imediatamente o Mestre Vieira. Ele é de Codó do Maranhão. Com suas magias, mandingas e mirongas, vão ajudar você a resolver os seus problemas. E tudo em sua vida vai mudar. Mestre Vieira. Ligue agora e marque sua consulta. 88 99214-3388. Você está ouvindo o programa O Pensamento e a Fé, na apresentação do Mestre Vieira. Mas quem anda no mundo bate cabeça pra trabalhar. Ah, meu pai Oxalá, é sim, ah, meu pai Oxalá. Bem, meus queridos ouvintes, chegamos ao momento da corrente de fé no programa O Pensamento e a Fé, com a apresentação do Babalorixá Mestre Vieira. No programa de hoje, vamos pedir a Mãe Iemanjá para abrir nossos caminhos. Você que está em sintonia com o nosso programa, se você está passando por dificuldades, por problemas que julga não terem solução, me procure, que todo problema tem solução através dos meus trabalhos e consultas com búzios e cartas. Vamos agora à nossa corrente de fé. Oração a Iemanjá para abrir novos caminhos. Ó soberana Mãe das Águas, venha a mim nesse momento de aflição, com minha fé e devoção, para iluminar meus pedidos e caminhos. Mãe Iemanjá, assim como controla a força das águas, venha e me ajude no que eu necessito. Com seu manto azul perolado, cubra a minha vida de alegrias e todos aqueles que estão ao meu redor e aos que pensam ser meus inimigos. Essa mãe soberana, mude o pensamento para que se tornem dignos e tire deles o ódio do coração. Mãe Iemanjá, ajude a resolver o que me aflige e me acompanhe nessa jornada para que males não me alcancem. Ó Mãe Iemanjá, desde já lhe agradeço, pois tenho fé que estarás comigo. Axé. É, meus queridos ouvintes, você que vem passando por problemas na tua vida amorosa, na tua vida financeira, tá se sentindo aí sozinho, sofre com vícios, tá sentindo teus caminhos fechados, enfim, seja lá qual for o teu problema, trabalhamos em todas as áreas, através dos meus trabalhos, trabalhamos para o bem. Você vai vir falar comigo, eu vou fazer a tua consulta, vou te explicar tudo a respeito do teu problema e ter a solução através de jogos de búzios e cartas de tarô. Ligue ou envie a tua mensagem via WhatsApp 88 99214-3388. Atenção para as datas de atendimento do Babalorixá Mestre Vieira.

de você. Meu amor é tão grande, eu guardo todinho pra te dar. Meu querer, eu só quero todo pra te amar. Sou feliz. Vai nos separar. Peço por favor, não destrua esse nosso grande amor.